5-0 no solo 5-6, libere à direita, chame o solo 121.9. 6-9 à direita. Torre, bom dia, 6-3-1-1, ponte espera da 1-0, pronto. 6-3-1-1, bom dia, mantenha ponte espera da 1-0. Mantendo ponte espera, 1-1. O Papa Triplo Romeu Novembro, qual é o pátio de estacionamento após o pouso? Será o 3. Pátio 3, gente, checando 30, livre pouso na 10, o QNH 1-0 no 5, o vento 1-3-0 graus com uma dezena de nós. Já baixou e travou, autorizado o pouso, Romeu Novembro. 5-3-1-4, reduza para aproximação, irá seguir o tráfego agora 7 milhas à sua frente, com 1-2-0 de ground. A 1-7, alinha e mantém. Reduzindo para aproximação, trip 5-4-1-4. Reduzindo só para 140. Trip 5-4-1-4 está interceptando o localizador. Gente, complete a aproximação, reduzindo para a velocidade, torre 118.6. Uno após a aeronave na curtinha, a Lima tem preparos para decolar, estão logo autorizados. Após Chico, guardando aqui a aeronave na aproximação final, após a Lima tem na 1-0-6-3-9. Torre Salvador, o Trip 5-4-1-4. Bom dia, Trip 5-4-1-4, complete a aproximação, guarda pista ali em Farboso, tem uma Avianca tomando a posição, prestes a iniciar a rolagem. Que é com o Delta, atento à esteira do jato, está livre a decolagem da 1-7, o vento é 1-4-0 graus, uma dezena de nós, QNH 1015. 5-8-1-1. Quer confirmar o vento para o trip 5-4-1-4? 140 graus com 10 nós. Como o helicóptero decolando agora da 17, comprou a sul, não interfere no seu pouso. Obrigado. O triplo Romeu Novembro no solo ao 00, agilize a liberação à direita, chame o solo 121.9, tenha um bom dia. 219, bom dia, acelerando. Romeu Novembro, bom dia. Chame a 3-1-1, reautorizado, a linha decola, o vento é 1-3-0 graus com uma dezena de nós, QNH 1015. Teve decolagem iniciando, é 3-1-1. Mike Eco Delta decolou 0-0, chame o controle em 1935, bom voo e bom dia. Vai chamar o controle 1935, grato, Mike Eco Delta. Controle, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Vai que é com o Delta meu pé, corredor Xerra, aposte o farol da barra. Vai reforçar o farol da barra, o Mike Eco Delta. Destino Manati? Afirmativo. O trip 5-4-1-4, livre pouso na 10, o vento é 1-3-0 graus, uma dezena de nós. Livre pouso, trip 5-4-1-4. Ocean 6-3-1-1, decolou de Salvador ao 02, Controle em 1935, bom voo, bom dia, agradeço a agilidade. Oh, pois não, muito obrigado. Ok, vai chamar 1935, um bom dia igualmente. Controle, ao Mike Acolhão. Diga. Autoriza o flow direto de Manati? Livre, reporte 20 milhas. Vai, reporta na 20ª milha, graças ao Mike Acolhão. Salvador, bom dia, o Xenia 6311, decolando 02, cumprindo aqui a Dael Leda, na sua escuta. Contato radar, sua para 360, saída Dael. 360, Dael, pode voar, Dael? Livre. Obrigado. Nova de 3 Guarulhos, está autorizado, 360, Aperuísque 50, decolando a pistão no zero, primeira curva direita, Dael Leda B10. Controle 1935, transponder 5051. Confirmação ao controle. Trip 5414 no solo ao 03, libere a direita, chama o solo 1219, tenha um bom dia. 1219, gato, 5414. Puxa essa nave. Puxa essa nave, 93. O Golfo Bravo Índia está livre de decolagem da 10, o vento é 100 graus, uma dezena de massa. Salvador, 5-4 no 4. 5-4 no 4, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, 1-4-5-4. Temos o voo para siga. Gente, vai que horas é o plano? Tem um plano aqui afirmativo, 14 horas, uma centena petrolina. Bravo, Golfo, Bravo Índia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golfo, Bravo Índia. O controle em 1935, ok? Bom dia. Desculpa. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golfo, Bravo Índia. Golfo, Bravo Índia, contato sua para o 240 Cega Dael. 240 Dael, Golfo, Bravo Índia. O 6319, Salvador, cruzando 080, pode voar B10? Mantenha a lei, Delcha, né? 6319. Ô, Nora. Xené 6311, chame Recife 251, alternado no 3325. 1251, 3525, obrigado. 13325. Ah, 13325, copiado. Meu Golf Bravo Índia. Tá, se escuta, prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, direto de Elche. É, direto de Elche, Golf Bravo Índia. Frequência livre, chamo para regresso. Paulo Salvador? É o Papa Romeu, Delta Papa Fox, cara. Delta Papa Fox, prossiga para a torre. Solicitou instrumento, Brasília, 360. Ok, a informação é a novembro, chame o solo 1219 para a cópia. Camarada. Informação novembro, Alfa Tango Tango. Papá, papá, Alfa Tango Tango, está agora em contato radar a 60 milhas sudoeste de Salvador, a Prodimari para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Sim, Marcinho, Prodimari na chegada a Mari, te rotando. 35, transponder 5035. Pista 10, Jarito. Papa Romeo Delta Papa Fox, o controle é 1119, decimal 35, o transponder é 5035. posicionamento? Sim, chama para acionar. Salvador, boa. É o triple 5595, tem que ter informação da vez, qual a autorização do repetitivo de alto? 5595, ele é autorizado no 160, decola capitão 10, primeira curva direita, Randael Leda, controle 11935, transponder 5055. Autorizado, ideal 160, decola da pista 10, com curva à direita, sai da Baioneira, transponder 5055, controle 3935, para o grupo 5595. Chama para o posto. Salvador, gol no 397, está ciente da informação, Mike, para São Paulo? No 397, São Paulo autorizado, 360, gol perdulou 1-6. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, Andael Leda Bridge, controle 1-9935, transponder 5056. Autorizado, 360, São Paulo. Tapes do Luno 6, decola do 1-0, curva direita da El Leda, Bridge, 119-35, 5056, gol no 397. No 397, abre o posto de estacionamento. Chama ela. Chama Emeralfa, 4-4, autorizado voo local no meu pé, corredor forte, a faixa é 2-0 milhas e retorna. Controle 11935, transponder 0171. Corrigindo de novo Emeral, 02 a bordo, estacionamento táxi, torre 1-8-612. Então, Weber Alfa, direcionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi. Chama táxi, gol 983. Papá Romeu, Golf Bravo Índia, chame Recife, 251, alternado no 3325. 251, no 3325, graças, bom trabalho. Então confirma a indicada. Alfa Tango Tango. Terceira contrária, Alfa Tango Tango. Confirma a velocidade indicada. Oh, 65 nós. 165? Afirmativo. Sete. Aro de lugar de descida. Na descida consegue colocar 190 de indicado. Gente, desça para 3.000 pés, o ajuste é 0.05, mantendo a velocidade, o alfa tem outra. 3.000 com 1.005, é isso? Com 1.015? 1.015. 1.015, tá. November Alfa, livre acionamento, pedal livre, o táxi chama para ingresso na 17. Alfa Tango Tango mantendo 190 de indicada 3.100 livre das restrições. Confirme? Mantendo 190 de indicada, indecida para 3.000 pés, está livre da restrição de altitude em ETAP. Gente, mantendo 190 até 3.000, está livre da restrição em ETAP, Tango Tango. Tango Tango autorizado da presente approach Duna, indecida para 3.000 pés. Tango Tango autorizado da presente para 3.000 pés, Tango Tango. Ela está aqui no voo 983, na borda 123, com 13h45, atendendo o Galeão. Voo 983, táxi frente, Índia, Alfa, Ponte Espera 0, Torre, 1186, 5.005. Índia e Alfa no Ponte Espera 18, no 0, no 5, 20, 19, 23. Papa Romeo, Delta Papa Fox, tá no ano para lá. Divisionamento Delta Papa Fox no ataque. Solo, Gono 397, pronto para o pushback e acionamento. Gono 397 no 03, assim que o Boeing da companhia livrar a causa, está autorizado para o puxa sonagem no ataque. Amarelo, tá, Gono 397. Gono 260, sendo identificação, autorizado de chegada a malha, desse mantém o 050-250 de indicado. 050-250. Goro 93, bom dia, tá livre a linha decolada 10, vento é 120 graus com 9 nós. Livre a linha decolada 10, Goro 93. Salvador, boa tarde. O chalé 63, correção 61140, nada parqueado no 2, autorização de tráfego, Recife, nível 370, informação November. 61140, tenho 350, copinha? Pode ser. 61140, Recife, autorizado no 350, via Perisco 58. Recolo da pistão 10, primeira curva esquerda, pouca transição Aracaju. Controle 1935, transponder 5063. 1-4-0, autorizado Recife, nível 350, pela Perisco 58, decola da pista no 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1935, transponde 5063. Puxa, 1-4-0, está correto, não puxa acionado. Sim, fechou. Solo Gol no 397, 90 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna o Galeão para o táxi. 37, taxa direita, Índia em Alfa, ponte espera do 90, Torre, 118, meia dúzia, ótimo, 105. Índia e Alfa, 108, meia, vamos 397. Guardando contato radar. 051, Zaya, vou 93. Delta Nova Fox, tá, taxa autorizada até o hotel, quando no ponto espera do hotel, chama a Torre, 118, meia dúzia, para cruzamento. Agora contato radar 3000 de Salvador. Da presente autorizado da EL. Direito da EL, sessão 360, 982. Bom, 983. Oi, Salvador, boa tarde. Bom dia, vou no 397, a linha. Fala, espera dar 1-0, pronto. Foi 397, ali mantém 1-0. Linhar e manter 1-0, vamos 397. Papa Mel, Delta Papa Fox, parte da base, Mantel, cruzamento. O Delta Papa Fox está livre, cruzamento imediato, após siga na Alfa, cheio da Juliette. Papa Mel, Delta Papa Fox, livre, cruzamento. Também 15, livre, aliás, mantendo 1-0, Salvador.